Alô, você ligou, não podemos atender. Nesse momento, posso estar colocando as crianças para dormir. Nossos motoristas podem estar levando nossos filhos na escola. Hoje pode ser o dia da apresentação de natação do maior. Nesse momento, podemos ter ido assistir a primeira aula de balé da menor. Não descartada a possibilidade de termos ido ao cinema. E agora? Deixe seu recado após o sinal. Em instantes, retornaremos. Depois dos nossos comerciais.